Alexa, reporte pronto. Mateu 97, hotel Juliette Serra. Totalmente pronto. Confirmando o decolagem de imediato. 170 com 7.000 euros no ajuste, hotel Juliette Serra, reporte fora do sol. Da El Transição Coral, segue conforme rota do plano de voo. Aciona 5071, controle 1-19-35. Correto, 6327, reporta pronto, portão 1. condição de agilizar ali e manter agilizando? Gente, ali manter agilizando, o nome da companhia, 2 milhas no marcador externo. Boa tarde, vão 620, na final vamos 0, mas foi travou. 620, continua a aproximação, aguardando pista livre, o nome da companhia vai iniciar a rolagem dentro dos instantes. Certo, vou 620. 9135 direito no 219, seu solo aos 45, agilizando a liberação da pista. 219, livrando, a zona 35. Livre decolagem, vetor no 60 grau 059, ajuste no 09. Tá livre, pouso no 0, vou 620. No 966, decolado 247, controle 1 no 935. 935, 966. Onde está a Juliette? Confirma 132 a bordo? Desculpa, 140 a bordo. 140 a bordo, livre taxi até o ponto de espera da 10, Pátio Olímpia no ponto de espera do 1895, ajuste no 0, 11, boa viagem. 7, confio, ponto de espera 1895, obrigado, boa tarde. Autorizado, Delta Papa Fox, é porta táxi. Solos 48 direito no 219. Tenta levar 219, 620, voo. Antes 9135, visual com o Airbus da TAM? Afirma. Após a passagem do mesmo ingresso, a via Juliette para o portão 10. Olá, Juliette, portão 10, portão 935. Salvador, muito bom dia, gol no 620, livre. Tia Torre. Boa tarde, Torre. 3217 estabilizado. 3217, 91-30-079, ajuste na 01, livre pouso, pista da 0. 1011, livre pouso, na 10, 3217. Pois, boa tarde, 3155, ponto de espera na 0, próximo. Mantém ponto de espera, 3155. Vai manter. Yeah. afternoon, Mike. Information. Send that to Papi. Somente para ver o Delta Papa Fox. 62. 62 a bordo, copiado. Libertax até o ponto de 5. Delta Papa Fox, Libertax até a saída do Pátio 3. Reporta na saída do Pátio 3. Saída do Pátio 3. Faz a passagem da aeronave da companhia Aliário Mateus 90. Faz a passagem aí, mantendo no zero, tá 3195, tempo. Direita 1219, solo 52. Direita 1219, boa tarde, bom trabalho. Paulo, bom dia, boa tarde, aliás, é o TAP 3217, livrou. TAM 3217, boa tarde, táxi de Alfa, reportante da Juliette. Alfa e reportante da Juliette, 3217. Alfa da Juliette, gol 1620. Gol 1620, Juliette, portão 5. Juliette 5, gol 1620, obrigado, Alfa. TAM 3217, posição número 1, posterior 7. 6327, autorizado acionamento na posição, reporta pronto, puxa. Reportado pronto, puxa, 6327. At level 360, departure runway 10, after departure, left turn, correction, turn right after departure, arbor departure, Alpha transition via urban route 21 after confirm your flight plan route. Squawk 5133, departure Salvador Control 119.35. Para interceptar pêndulo 10, Piraí segue conforme rota do plano de voo. Aciona 5136, controle opera 119.35. Autorizado, Guarulhos nível 360, decola 10, primeira curva direita, da EO Leda Motiva. Depois do 10, Piraí conforme rota. 5136 no transponder, 119.35, a frequência do controle, a posição é a 1-1, chamar 6355. 355, correto, reporta para o funcionamento. Só para Fox, decolado 5-6, chama o controle 1-9-3-5. Controle, 1-9-3-5, vou para Fox. Quilo Quebec Serra, 360 pela sua esquerda, repórter interceptando. 360-1. Certo. Boa tarde, voo 1097, autorização com informação mais. Sistema 1304, final da 1304, continue a aproximação, confirmando. Tráfego avistado. Livre pouso, pico 90, vetor 1-90 graus. 089-0901. A sua esquerda, tráfego a 3 milhas da cabeceira, na 7 petróleo de espera, é um Bravo, 92, papá, não interfere. Livre pouso no zero. Depois, zero, Bravo, Quebec Serra, reporta a gente interceptando o final da 1-7. Gente, a porta na curta aqui no Quebec Serra. Autorizado, puxa back, a porta tá. Por favor, faça o meu serviço. Confirmando, Kilo Quebec Serra, livre pouso 97, vento 190 graus 049, o ajuste 10-11. Certo, livre pouso, Quebec Serra.

7, decolada 06, controle 1, 935. 935, boa. Palma Ponte 11, puxa da Espanha. Confirma, meu 355, tá na ponte 11? Afirmo, para o puxa da Espanha. Autorizado, só posso dar. Olá, obrigado. É 6355 também para o táxi com 1. Alaska até o ponto de espera da ONU 0, Patinho Lisa no ponto de espera torre 118.95, Caixa Chão 0, não, 1, boa viagem, é 355. Obrigado, 3. Direito no 219, agilizando manobras para liberar a pista. Solo zona 8. Acerei 2231, direito no 219. Sim, agora direito no 219, 2231. Pull 118. Where is 160 degrees 08 knots, CNH 1011, clear to take off runway 10. Take off, 411, 18. Oi, boa tarde, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2031. Azul 6998, livre pouso na 0, 7180 graus 8, nós, ajuste na 0, no 1. Livre pouso, azul 6998, pista está na 0, obrigado. E 097, mantém com os caras no 0. Por 118, airborne at 13, contact ground frequency, confirming, contact. Departure frequency 119.35. 1935, good day sir, 4118. Echo Zulu November, atue. Tango, Echo Zulu November, atue. Juliette remota 1-3, 2-3-3-1. Espaço Juliette remota 1-3, 2-3-3-1. Oi, Salvador, Eco Zulu November, na final do 17. É firme? Eco Zulu November, senhor, na final do 17. Livre pouso no 7, vento 1-8-0-0-8, nós, ajuste no 0, no 1. Tem livre pouso, Eco Zulu November. Faz 5, aí. Afirma, senhor, Eco Zulu November. É a 9 no 8, só uso no 4, direito no 2, 1, 1, 2, 1, 9. Direito do 2, 1, 9, ligado. Go 1, 0, 9, 7, ali aí mantém o 1, 0. É, ali mantém o 1, 0, go 1, 0, 9, 7. Azul 6998, muito boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 9. Aproximado. 2231, mudança de posição, agora 14, você bota 14. Obrigado. Espero o Xenem 365. boa tarde, o Oslo 4205. Livre pouso 1-0, vento 1-0, grau 07-9, altitude 1-0-9. Livre pouso, Azul 4-2-0-5. 1-0-9-7, decolado ao 1-7, controle 1-9-3-5. 1-9-3-5, boa. Da Gol, copia. É 2-0, copia. Prado Recife, nível 370, decola da 10 com curva à esquerda no perfil de saída Pucajamucaju, após seguir conforme rota do plano. Aciona 5167, controle 1, 19, decimal 35. 70 Recife, derrota soma de voo, decola da 10 com curva à esquerda Pucajamucaju, 5167, transpõe 19, decimal 35. Correto, no meio da gera, reporta pronto para o estacionamento. November confere, autorizado com fins, nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da EL, Leta Motiva, onde intercepta o peso Luno 0, Pupaz e o peso Luno 6, segue conforme rota do plano de voo. Aciona 5152, controle opera 119, decimal 35. Porta pronto para o estacionamento, na 3217. Porta para o estacionamento, na 3217. Salvador, Oceané, 3174. Prossiga. Autorização nível 380, Petrolina. 6314, até autorizado nível 340, copia. Copia. Autorizado Petrolina, nível 340. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil de saída Momo, transição Nenim, onde intercepta o peso Lu 20 conforme rota. Aciona 5150, controle opera 119, decimal 35. Confirmando saída Momo, transição Nenim, November Eco, November em Jamaica. Autorizado nível 340, Petrolina, decola da 10 com curva à esquerda, Momo, Nenim. Capos Lulu 20, conforme 5150, transponder 1935, controle 6. 6304, Momo, transição Nenim. Momo, transição Nenim. Correto, reposta pronto, gate 8. Opa. Imagem 2, número 1, número 7, número 7. Tango, tem condição de agilizar o final da 17? Incrementar? Já tá lá, número 8, né? 7. Livre pouso 17, o vento é 1950 089, ajuste na 091. Tango, livre pouso 1957, o Juliette Sata. Confirma parte, então, o Juliette Sata. Já tá parte. Então, Salvador, boa tarde, é o pioneiro Bruno Meia. Pioneiro no meio, continua a aproximação, reposta está enxergada. Tem embaixada travada. Pioneiro no meio, aguarde que está livre. Guardado. Portal 62, reposta pronto para o estacionamento. Porta pronto para o estacionamento. A Tango Solo aos 27, autorizado Backtrack, táxi pela pista Tango Adabato. Conselho 2, confirmando. Pioneiro 16, livre pouso 10, vento é 130 graus 08, nós ajuste 10, 111. Tenente, livre pouso, pioneiro 16. Vamos, Salvador. Boa tarde, eu vou no 169, 590, projeção para Guarulhos. Uno 69, informação November, confere e aguarda cópia. E aguardando cópia, confere escuta, eu vou no 169. A irmã do Lugo continua a aproximação à guarda que está ali. Confirma a parte 3. Lugo, saco 5, a posição do campo de regras, posição na sede. Sente, reporte para o cancelamento, irmã do Lugo. Tem que trabalhar para a Lugo. 320, acionamento a critério na posição, chama pronto, poxa. Onde intercepta o B do Luno 0 até Tango Bravo Eco. Aciona 5407, controle 119.35. 16, autorizado Backtrack, táxi via pista até o pátio militar para estacionar seu cancelamento. Agilizando, por gentileza. Só para o pátio de autoridade. Gente, então livre ali na taxi Eco, Alfa, após Delta e mantém a Delta guarda as instruções. Alfa Delta, vai mandar na Delta o primeiro mês. Funcionamento. Eu preparei pronto, pushback. Autorizado no 620, reporta pronto. Autorizado, vai trocar. Alfa Tango Tango continua a aproximação, reporta sobre o stand embaixo travado. 3217, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, 3217. Confirmando, a linha decola, tá 3217, a linha decola no 0, vai ter 140-079, 810-97. Com a lista no 0, 1-1. Com a lista no 0, 1-1, a linha decola no 0, 3217. Mantém a Delta, primeiro no meio. Livre pouso, Limas no Golfo, vento 140-079, 810-1-1, livre pouso no 7. Certo. Pioneiro no meio, mantém a Delta. Ah, Juliette Serra Tango, prossiga. Direita, aero está estacionado para cancelar. Alfa Tango, estou aguardando pistola. A nave do Pátio da Bata, na escuta. Autorizado até o hangar da Baetel, estacionado para cancelar. Alfa Tango, Tango Livre, pouso pisto no zero. Vai ter 160 grau 07 nós e ajuste no zero no 1. Parte 3, confirma. Nível 3. 7. 17, decolado aos 33, controle 1 no 935. 1935, volta 32. Ciente, continue a transformação, aguarda a pista livre, confirma. Cancele o processo para o 7 e prossegue a LS para o 0. Arremete da MDA, da 1-0, prossegue para o esquerda, para o visual, para a 1-0. Ciente, reporte para o cancelamento até o 2-0. Tango, solo os 35, lidera via F, solo 1 do Juno 9. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita no perfil de saída da EL, Leda Irumi, para interceptar o Pernão VB 857 até Mouto. Aciona 5412, controle 1-19, decimal 35. Boa tarde, Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Primeiro estacionamento, voo no 1-69. Portão 7, autorizado, reporta táxi, voo no 1-69. Pois é, táxi, no 1-69. Solo Salvador, boa tarde, toma o meu Charles Ferrari. Boa tarde, Charles Ferrari, prossigam. Estamos com o carro fora para o 20, São Paulo, aguardando a autorização. da 10 ou da 17? 17. Gente, Charlie Sierra Eco, só um instante, cópia. Trabalho final da 17, reporte na curta embaixo da lado.